MC Bebê Gigante, Donde Jorge, DJ Vinil, MC Babi, Bang do Cash. Superação, vitória, fazendo o negativo se transformar em positivo. Com força na caminhada, artistas no anonimato, buscando seu espaço, buscando lugar ao sol. Vitória, estamos chegando lá. Presta atenção, sonhador, a dor não fica pra sempre. O sonho é tudo, negou. Potencial da sua mente pra alcançar o que precisa. Objetivo de vida, veste a camisa da vila, representando na pista. Estuda, luta, mete a cara, não recua pros canários. Rap, morra, ju, é sul, o mundo é nosso, Deus não falha. Independente do que passa, pra vencer tem que ter raça. Você tem que ser sincero no que traça, onde passa, no que fala, no que faz. A vontade de ter paz, sem viagem, personagem das favelas. Já pra trás, foi na fé. Renasci, superei, esperei pra cantar, pra sorrir, pra chegar onde cheguei. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Reforçado por mais uma chance de Deus pra viver. Vivo intensamente cada momento que me faz prever o que vai vir, o que mereço ou o que posso ter. O que quero de mim, o que me espero, o que vai ser. Só depende de uma esperança que nunca acaba. Às vezes penso, cansei, e ele vem e me acalma. Só Deus deu chance pra você mais de um milhão de vez. Cê viu, sentiu, sorriu, então o que você fez? Se a malandragem vem de berço que dirá os primeiros passos. Se tivesse a mesma fome pra esse mundo não tinha espaço. Pro seu talento, o seu dom, sua honestidade. Olho no olho pra falar com brilho de humildade. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço arte pra me levantar. Eu amo a vida, tô no jogo, vim pra superar. De fase em fase, cada frase que me fez pensar. Destruidores de sonhos, não podem me parar. Eu sou artista e faço